pude falar como sábios, mas como crianças em teu amor com leite me alimentaste. E agora eu busco teu calor entre contendas e divisões. Nosso coração se enganou, mas em ti encontramos a união. Em teu nome somos um só. Oh Senhor, tu és nosso fundamento. Em Cristo nossa rocha é firme. Crescimento vem de ti, oh Pai. Em teu templo nós nos rendemos. Oh Senhor, tu és nosso fundamento. Em Cristo nossa rocha é firme. Crescimento vem de ti, ó Pai. Em teu templo nós nos rendemos. Deus, nós somos tua lavoura, edifício santo em ti habitar. O que planta e o que rega, em teu amor juntos vamos andar. Não mais carnais, somos teus. Em ti encontramos a verdade. Em cada obra que edificamos, teu nome, Senhor, é nossa eternidade. Oh Senhor, tu és nosso fundamento. Em Cristo nossa rocha é firme. Crescimento vem de ti, oh Pai. Em teu templo nós nos rendemos. Oh Senhor, tu és nosso fundamento. Em Cristo nossa rocha é firme. Crescimento vem de ti, oh Pai. Em teu templo nós nos rendemos. Ninguém se glorie em outro, pois tudo é nosso, vem do teu amor. A vida, a morte e o futuro, em Cristo encontramos o valor. Oh Senhor, em ti somos um. Teu templo é santo, nossa canção. Oh Senhor, tu és nosso fundamento. Nossa rocha é firme. Crescimento vem de ti, oh Pai. Em teu templo nós nos rendemos. Oh Senhor, tu és nosso fundamento. Em Cristo nossa rocha é firme. Crescimento vem de ti, oh Pai. Em teu templo nós nos rendemos.